Fala, farpeleiros, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso segundo podcast e hoje iremos abordar sobre os segmentos da Bolsa de Valores, o nosso ponto de vista, os prós e contras. Vamos falar de algumas ações que nós temos em carteira também, mas já deixando um aviso que as empresas que nós citarmos aqui não é indicação de compra ou de venda, é mais para incentivo mesmo educacional para vocês. Então, o que a gente fala aqui, eu espero que vocês não saiam daqui comprando as ações ou vendendo que a gente falou, mas sim venham aguçar o conhecimento de vocês em querer aprender mais. Então, estou aqui mais uma vez aqui com o Danilo, o mais novo investidor da Bolsa de Valores. Bom, Danilo? Fala aí, galera. Mais um podcast, né? Tentando ajudar vocês aí com seus investimentos. Vamos falar um pouquinho dos setores perenes, os outros setores cíclicos. Vamos ver um pouquinho do que a gente tem hoje aí. Isso aí. E também estou aqui com o Rodrigo, que ele é um dos sócios fundadores aqui do Farpela Invest. Fala, Danilo. Fala aí, beleza, cara? E Danilo, ó, Rodrigo. É um prazer estar aqui nesse mais novo canal da Farpela. Acredito que o podcast vai ajudar muita gente aí a aprender um pouco mais, né, sobre investimento. É um ramo que pouca gente no Brasil hoje, a camada pobre ali, né? Sim. Conhece. E muitos só conhecem poupança hoje em dia. Sair de poupança, já o brasileiro já coloca o pé atrás. Já acha que escuta a taxa Selic, já é CDB, já acha que é um bicho de sete cabeças. Entendeu? Então, esse podcast aí vai ser mais pra gente trocar um bate-papo aqui e tentar clarear um pouco, né, a visão de investimento. Mostrar que é um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, um pouco de política, né? O cenário global aí que está acontecendo, nacional também, entendeu? O que esse nosso ministro aí, o brilhante Paulo Guedes, está querendo para a gente, para a gente. Então, esse bate-papo vai ajudar um pouco. A gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo, principalmente hoje em dia aí, né? Que está assolando aí os brasileiros e o mundo, que é o problema do coronavírus, entendeu? Aí, o mercado financeiro fica eufórico, né? Muita oscilação. As empresas perdendo muito valor de mercado. A gente vai conversar um pouco sobre isso, que isso pode interferir a médio e longo prazo, entendeu? Os balanços das empresas sendo comprometidos, porque o balanço é feito, fechamento da empresa, e já se programa para o próximo ano. Aí fechou ano passado, encaminhamento de reformas feitas, foi a reforma da Previdência. E perspectiva boa de crescimento do PIB. Paulo Guedes disse que, se não me engano, foi de 2,5% a 3%, não é isso? Para esse ano. 2,15%. Projeção. Foi de projeção do PIB, então estava começando a fomentar o aquecimento da economia brasileira e vem esse baque aí do coronavírus. As empresas já eufóricas, né? Planejando os investimentos para esse ano. Acredito que muitas não previam isso, né? O que aconteceu, o que está acontecendo com o coronavírus. Então, certamente aí as empresas vão sofrer. E, consequentemente, os pequenos investidores que estavam iniciando a entrar no mercado ali também vão sofrer, né? Porque muitos iniciam os aportes dependendo do salário. Se não estiver trabalhando, entendeu? Então, muitas das vezes, os pequenos investidores estão querendo começar a entrar no mercado financeiro, a aprender, a ver como funciona. Ele deixa de entrar porque vai perder o emprego, né? Então, a gente vai trocar uma ideia aí. Mostrar também que é possível começar a investir com pouco dinheiro. Desde o nosso primeiro podcast nós alertamos sobre isso, que é possível investir com 50, até com 10 reais, há boas ações na Bolsa de Valores que custam menos que isso. Então vamos passar a nossa visão para vocês sobre renda fixa, renda variável. Hoje especificamente vamos falar sobre renda variável, que são os segmentos da Bolsa de Valores. Vamos começar abordando com que? Ações ou fundos imobiliários? Vamos começar por ações, né? Ações, né? Ações que a Bolsa de Valores chegou a cair aí quase 42%. Tá na faixa dos 42% aí. Comparando um pouco com o IFIX, que é como se fosse o IBOV, né, dos fundos imobiliários. Teve uma queda aí de 29%, né? 29,5% aí. Sim. Caiu um pouco menos, mas ainda assim uma queda considerável. Para o pequeno investidor que não está acostumado com isso, 29% é muita coisa também. É verdade. E tipo assim, a galera vê o mercado caindo, mas é diferente do que aconteceu um tempo atrás com a barragem de Brumadinho, com a empresa Vale. Que a empresa Vale, Petrobras, ela tem um patrimônio alto, significativo. Então, quando ela cai, aparece lá a queda do índice. As pessoas acham que afetou todas as empresas, mas aquilo ali foi um caso isolado. Sim. O que aconteceu com o coronavírus, está acontecendo com o coronavírus, é uma coisa que afeta todas as empresas. Então, quando acontece uma queda no mercado expressiva assim, não é porque uma empresa foi afetada, em si todo mundo, todas as empresas. É uma questão macroeconômica, uma questão calamidade pública, né? Que é o que vem acontecendo. Então, muitas empresas trabalhando como home office, outras infelizmente não têm essa opção. Então, acaba tendo que demitir funcionários e acaba tendo um certo prejuízo no seu curto prazo. Sua produção cai, né? E o Brasil, né, por ser um país ainda incerto, né, de um cenário até econômico muito, muito incerto, as reformas que foram feitas ainda pelo ministro Paulo Guedes, pela equipe de economia do Bolsonaro, estavam começando a surtir efeito. Mas como o diálogo ali com o Congresso não andava fluindo muito bem, mas mesmo assim estava correspondendo, estava chegando investimento de fora, mas com esse problema todo do coronavírus, o que está acontecendo, os investidores estrangeiros estão tirando capital da Bolsa Brasileira e colocando em dólar. Você pode ver que o crescimento do dólar está sumindo exponencialmente, está batendo a casa aí, até a última vez que eu vi, estava batendo 5,5. Estava muito alto. 5,20. Estava muito alto o dólar, e muitos eles fogem, que é para o dólar e o ouro são como um meio de proteção para eles, né? No caso, eles fogem dos investimentos com maior volatilidade e vão com os investimentos que é para onde aumenta o VIX, que é o índice do medo. Então, muitos acabam fugindo para dólar ou acabam fugindo para o ouro. Mas isso é temporário, tá? A gente já vai deixar vocês cientes disso, que toda crise ela tem um começo, meio e fim. E já estamos praticamente aí quase no fim dessa crise, as pessoas já começando a tomar uma ciência de como funciona o coronavírus. E eu acredito que já isso vai passar, as empresas vão voltar a dar lucro. Muitas, inclusive, nesse período de crise, vai continuar dando lucro. Bancos mesmo, por exemplo, muitos não vão cortar suas taxas de manutenção, então ainda vai fechar no azul nesse primeiro trimestre. Mas tem muitas empresas que, infelizmente, vão acabar sofrendo, vão ter um certo até prejuízo. E vamos falar agora de cada segmento e tentar... Só uma observação, assim como na cadeia alimentar, né? Muitas empresas, quando andam no período de crise, elas tentam se reinventar. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu acho que depois dessa crise, né, global que está acontecendo aí, alguns setores possam ser que se reinventem, né? No sentido de contratar os funcionários ou então plano de negócio. Sentido de que hoje em dia, com essa adaptação aí, existe a opção do home office, né, que a pessoa trabalha em casa. Sim. Entendeu? E os bancos oferecem as plataformas digitais agora. Então pode ser que isso talvez interfira alguns outros setores ali também. Então diminui um pouco a mão de obra, assim, ou os aluguéis, né, que a empresa precisa para pagar, para se manter um banco ou um comércio, e deixa seus funcionários em casa, o que daria até um para ele agilizar a se qualificar, a fazer um curso. E a exigência do mercado de trabalho pode ser que ela aumente nesse sentido. Com certeza. Já que a gente está falando sobre o mercado financeiro, vamos abordar esse setor, né? Setor financeiro, setor bem perene, setor que está na nossa vida praticamente toda, né? A gente começa a trabalhar, já tem um banco, já tem alguém oferecendo oferta para você de crédito. Então vou começar aí pelo setor financeiro, vou começar aqui com o Danilo, que começou há pouco tempo e tem carteira, uma ação voltada ao segmento financeiro, né, Danilo? Banco Inter, lembrando que não é indicação de compra. Não é indicação. Ainda não é indicação, né? A gente ainda não tem o certificado necessário para isso, mas vamos, como dizia a nossa digníssima Dilma Rousseff, vamos deixar a meta aberta, né? Então, Banco Inter, famosa fintech de hoje em dia, né? Os programas, a maioria das suas funcionalidades gratuitas, o que atrai um público bom, um público jovem que não quer gastar muito dinheiro com um banco, com crédito. Então ela oferece vários serviços e, para nossa alegria, tem ela na B3. Sim, agora ela tem capital aberto, começou, se não me engano, em 2018, não foi mais ou menos. É uma empresa que, no momento, ela tem até lucro, mas ela não está visando a questão do seu lucro alto como é os bancões hoje, como Itaú e Bradesco. Ela está mais valorizando o seu cliente para poder atrair cada vez mais e já com a visão de mais de longo prazo, até porque ela não é uma pagadora de dividendos ainda, mas tem uma visão boa para no futuro para ser uma excelente pagadora de dividendos e até ser um desses grandes bancos aí de linhagem do Brasil. A gente espera. Estamos na torcida. Eu não possuo nenhum banco em carteira, mas eu tenho uma do setor financeiro, que praticamente é um banco, que é a Itaúsa, que investe 93%. Itaúsa é a queridinha de todos, né? É, excelente pagadora de dividendos. Eu sou apaixonado pela Itaúsa. Tem mês, por exemplo, eu vou aportar numa das minhas empresas que estão mais para trás, a que tem a maior peso em minha carteira é a Itaúsa, né? Aí eu sempre penso, hoje eu não vou aportar em Itaúsa, mas depois que veio essa crise do corona, eu vi o preço dela, eu falei, eu tenho que aportar em Itaúsa também. Até em forma de defensiva, né, para sua carteira, tem setores ali que você pode colocar como até arrojados, né, assim, para arriscar. Até setores de tecnologia, que é uma coisa mais incerta, pode ser que é certo ou não. Mas o banco é sempre um setor defensivo. Você que está começando agora os seus investimentos, é importante você analisar setores que você possa ter um certo seguro. Mesmo sendo renda variável, ações sendo renda variável, que oscila os preços, o banco em si te dá uma garantia. O banco, acho que nunca você vai ver um banco falir. Difícil. Acho que só se tiver com uma gestão realmente muito ruim. E uma crise no país muito ruim também. Estado de Venezuela, assim. Acho que é até pior que a Venezuela para um banco falir. Haiti. Então, geralmente, é setores de energia, de... Saúde, né? São setores mais perenes, no caso, que é o mais seguro. Aguentam, assim, crise de uma forma mais... Mais controlada. Até lucram, no caso, né? Lucram. Principalmente para a saúde. Hoje em dia, com esse problema da questão do coronavírus, as pessoas vão aumentar... a questão do seu plano de saúde. Então, boas empresas que estão no mercado, como por exemplo a Fleury, é uma empresa que pode se beneficiar com essa questão do coronavírus, que as pessoas vão até querer se cuidar, mesmo que depois que acabar esse problema do coronavírus, as pessoas vão começar a se cuidar mais da sua questão da saúde, a sua higiene e tudo mais. Até ajudou essa questão do coronavírus, que muitas pessoas meio que se descuidavam, não lavavam a mão direito, então... Vamos dizer que tem um ponto positivo nessa questão do coronavírus. Ainda mais um brasileiro que é uma população bem sociável, vamos dizer assim, vai tomar agora mais cuidado com a higiene. Então o setor de saúde ele vai começar a crescer, o pessoal vai buscar um plano de saúde, até porque a tendência é sempre a gente envelhecer, nunca rejuvenescer, né? A média da população brasileira é maior número de idosos do que de jovens, então... O setor que pode até sofrer com isso é o setor até de bebidas, que é o caso da Ambev. Se os idosos não beberem, vai diminuir o seu número de clientes. Tem até algumas páginas, casas de análise, que informam que já está se deteriorando a questão da Ambev. Eu ainda possuo ela em carteira, para falar a verdade. Não é em grande porcentagem, mas eu ainda acredito no case da Ambev. É uma empresa com excelentes margens, não paga tanto dividendo e também não sofre tanto na sua cotação. Mas é uma empresa que tem que se analisar, não pode ter um grande peso em carteira, ao meu ver, mas dá para ter ali uma parcela de 3% a no máximo 5%, que você ficaria bem diversificado em vários setores da Bolsa de Valores. A Ambev, acho que todos têm um certo cuidado assim, de entrar nela, por ser um setor de bebida, assim, as pessoas às vezes tendem a não levar muito sério a bebida e tal, mas é um mercado com potencial enorme. A Ambev é dona de grandes marcas aí. Sim. Entendeu? Ela só não é um monopólio porque não permite, mas se permitisse ela seria. E ela está com uma meta sustentável aí até 2025 ela ser 100% sustentável em tudo que ela faz. Em parte energética, em parte de reaproveitamento de água, entendeu? E até nos insumos que ela utiliza para fabricação. Então acredito que isso vai melhorar muito até 2025 ela... Se adaptando, né, assim, a sua forma de produção para a meta sustentável. Acredito que isso vai melhorar no balanço dela. Ele vai melhorar de forma a imagem da empresa. Já é, tipo assim, inquestionável no sentido de que lá tudo que você faz e produz é feito de forma eficiente, lucrável. E assim, mesmo assim, ela olha para os seus funcionários e tenta, né, recompensá-los da melhor forma. Em breve dá 13º, 14º, trabalha com um sistema de PEF, né, bonificação. Uma excelente empresa. Então, nesse sentido aí, eu acho que as pessoas, até não é indicação, mas fazendo um balanço necessário, assim, como todas as empresas a gente tem que fazer, vale a pena analisar e olhar a Ambev com um certo carinho, né? Que ela está com ótimos planos para o futuro aí. E ramo de bebida, Brasil em si sabe muito bem que funciona. Sim. Entendeu? Chega sexta-feira, o famoso sextou aí, todo mundo está tomando a sua cerveja, está conversando nos bares. E hoje é sextou em casa, né? De quarentena. Felizmente está nesse período aí. Recomendo que todos continuem nesse processo de ficar em casa aí, entendeu? Se cuidando. Torcer para esse período de crise passar. Acabar o quanto antes a bolsa começar a se recuperar, porque infelizmente com essa baixa muitos investidores vão acabar saindo, sentindo medo, né? Achando que a bolsa é cassino. Mas infelizmente não é assim. Tem aquela tendência, né? Que a bolsa ela sobe caindo. E sempre tem os ciclos econômicos da bolsa de valores. Se você pegar o gráfico de muitos anos atrás, você vai ver que a bolsa vem subindo, caindo, e tem sempre aquelas crises que acaba dando aquela oscilação no mercado, que é a famosa correção, porque bolsa de valores não vai subir para sempre. Vamos falar um pouco sobre materiais básicos que a gente tem em carteira, Klabin? Pode ser, pode falar para a gente um pouquinho pra gente sobre Klabin, Danilo, a sua visão sobre ela. A Klabin é aquela famosa empresa que distribui, vende produtos que são essenciais, né? Foi você que me ajudou um pouquinho com a análise dela, né, no começo. E eu vi que para longo prazo é uma empresa que vai sim estar... Potencial de crescimento. Ela ainda é uma small cap também, né, ainda de mercado. Ela não é uma blue chip, não é uma empresa com um patrimônio acima de 10 bi. Ela trabalha no setor de celulose, né, uma commodity, mas por pegar a retrospectiva de lucro líquido da empresa... Tem certos anos que ela tem uma certa queda no seu lucro, mas sempre se mantendo positiva, além de ser uma boa pagadora de dividendos também. Para quem quer formar uma carteira com boas pagadoras de dividendos, dá para estudar e olhar com bons olhos a questão da Klabin. Eu, pelo menos, olhei nessa questão dos dividendos quando eu coloquei Klabin em carteira. Não foi nem para ter grande porção em carteira, mas é que nem Itaúsa. Eu tenho mais visando a questão dos dividendos, não para a questão do crescimento da empresa. Mas a Klabin, ela tem esses dois lados, bom e positivo. Ela é uma empresa de crescimento e boa pagadora de dividendos, né? Acho que olhando para esse lado sustentável também, eu olharia até um pouco para a Grandene, né? A Grandene, acho que toda a sua forma de fabricação dela é reaproveitável. A matéria-prima ali é reciclada. Sim, ela mesmo então... fabrica a questão do PVC dela, né? Para poder fazer a questão dos calçados, das sandálias dela. E hoje em dia você vê Grandene em todo canto. Eu vejo muitas amigas minhas que vêm falando de Grandene. Ah, eu vou comprar Melissa. Eu fico até feliz porque eu sou acionista de Grandene. Então isso está ajudando para fazer. Vale até a pena presentear a namorada, a esposa com Melissa aí, que a gente tendo parte dela. Compre Melissa, que é uma boa para gente. É uma empresa que tem também excelentes fundamentos. É uma empresa que tem uma boa margem líquida. Ela paga, não é uma grande pagadora de dividendo, mas ela. Certo momento ela valoriza também o seu acionista. Tem um ROI acima de 10%, que ao meu ver isso é muito bom. Eu sempre procuro empresas com ROI acima de 10%. E o ideal também que a empresa que me chama atenção na Grandene é a questão da dívida dela. Ela tem a dívida negativa no curto prazo. É uma empresa que tem quase 10 bilhões de caixa, então eu tenho certeza. Um PIB de muito país. Quase um PIB. E essa questão aí do coronavírus, eu tenho certeza que assim que terminar, a Grandene vai voltar firme e forte, ela vai ser resiliente nesse período de crise. Que é sempre bom procurar empresas que possuam caixa, porque sabe que mesmo que estando com as portas fechadas, as dívidas vão chegar, mas são empresas que vão conseguir passar tranquilamente, vão conseguir arcar com todas as suas dívidas. Por isso que é bom sempre estar olhando o release da empresa, né, cada trimestre ali, para estar sempre acompanhando o balanço dela, ver o que ela está fazendo de novidade. O que ela está almejando para o próximo ano? Se ela está se reinvestindo nela, se ela está queimando... Tem muitas empresas que acabam queimando muito caixa, passando muito para o acionista. Então, tudo tem que ser observado. É briga de família, dedo do governo. Isso, tem muitas empresas que, infelizmente, são assim. Isso conta muito na hora de você avaliar uma empresa. Será que compensa você ter hoje uma empresa que tenha dedo do governo? Exato. Eu, particularmente, não curto. Também não gosto muito de empresas que são voltadas à questão, que tem uma parte certa do governo, mas tem algumas que dá até para se observar. É, eu tenho uma em carteira, que vamos até para o próximo segmento agora, que tem uma pequena parcela do governo, que é uma do setor de energia. Eu tenho a Tietê, a S-Tietê. A Tietê, né? Eu tenho, no caso, a Tietê 4, a preferencial. É, ela também é uma excelente pagadora de dividendos. É, nos últimos anos também vem se tornando resiliente. Ela tem um fluxo de caixa muito grande também. E como foi o caso da Ambev, ela também pensa muito na questão da sustentabilidade. Ela vem investindo pesado na questão de energia eólica, energia solar, porque é o futuro, né? Não é depender só da questão da hidrelétrica ou setores que venham acabar, como é que pode dizer, poluindo o meio ambiente. Muitas empresas estão se afastando disso. Então, a Tietê é uma empresa que eu gosto, porque está se renovando cada ano, ela vem se renovando mais, e continua valorizando o seu acionista, pagando bons dividendos para ele. Vocês têm alguma outra empresa que tenham para falar de energia que vocês gostam? Vocês não possuem alguma... Não, o setor energético, eu zerei minha posição. No... Sim, entendo. Mas eu tenho outra também. Preferi realocar em outro. Uma outra também do setor de transmissora de energia, que é a Alupar. Ela é uma small cap, tá? Ela também não é uma excelente pagadora de dividendos, mas ela está se esforçando para poder investir nela mesmo. Está investindo, tem inclusive na Colômbia, ela tem uma transmissão lá que é perpétua, de transmissão de energia lá. Essa informação eu não sabia não, tem... Tem. Aparece nos fatos relevantes da empresa. Que se você se cadastrar no site de RI da empresa, com relações com investidores, ela sempre vai te avisando sobre os novos investimentos, aonde estão os investimentos dela. A gente vai fazer um post relacionado a como a gente acha o site de RI, como ver os releases das empresas, para vocês ficarem mais informados sobre os balanços dela. É, porque você não pode ficar também vendo notícia todo dia, tendo que ficar caçando notícia. E você se cadastrando no site de RI das empresas, você consegue ter as informações, não diria privilegiada, mas de primeira mão, entendeu? E vamos abordar também um outro segmento na Bolsa de Valores que eu também gosto muito, que é o setor alimentício. Hoje a Bolsa de Valores que eu conheço, assim, as mais conhecidas são a Camil e a M. Dias Branco, só que a M. Dias Branco já é uma empresa já consolidada no mercado. E a que eu tenho em carteira é a Camil, que é mais uma small cap, está buscando o crescimento dela agora. Um dos últimos fatos que ela teve foi a questão dela ter comprado a líder de mercado de rações lá no Chile, ela comprou a indústria, então já é mais uma forma de rentabilizar aí a empresa. E ela tem uma excelente visão de longo prazo, é uma empresa que eu gosto de ter em carteira, não quero, lógico, ter uma grande porcentagem nela, mas entre uns 3 a 5% de peso em carteira, acho que vai ser o ideal para uma empresa de setor de alimentos. E qual a visão que vocês têm da parte do setor de alimentícios? É, o setor alimentício, ele segue a lógica dos setores financeiros, setores de energia, setor de saúde também. A pessoa precisa comer, logo ela não vai deixar de consumir o alimento, né? Então, é um setor que... você pode investir para um longo prazo que vai te dar um retorno bem interessante. Fora que nesse período agora as pessoas indo muito ao mercado, tem inclusive pessoas querendo estocar comida, então o fluxo de como é que se diz? De fornecedores. Oferta, né? Não, oferta, e fornecedores, né? No mercado também vem sendo cada vez maior, porque vai diversificado, está tendo muita demanda de alimento, então é uma empresa que automaticamente ela vai continuar resiliente no mercado, porque ela produz arroz, produz feijão, também tem a parte de peixes enlatados, que é a questão de sardinha. Então, é uma empresa bem diversificada e são os alimentos primordiais. As pessoas, nesse período de crise, vão deixar de comer algo supérfluo, vamos dizer assim, para consumir o arroz e o feijão. Então, a Camil, nesse período de crise, vai continuar forte ali com as suas vendas. Com certeza, com certeza. Falando até no sentido de fundos imobiliários, e um pouco dos setores, essa parte do que está acontecendo hoje, né, no sentido do coronavírus, ela tem afetado bastante as empresas, né, que presenciais, que as pessoas normalmente vão nas lojas lá, consomem e tal, até mesmo mercados, e muitas empresas elas se reinventam, colocam as plataformas dela online para fazer as suas vendas. E no setor imobiliário, a parte de logística, eu posso acrescentar aqui que não está sofrendo assim, período de crise. É, a Amazon, né, chegou a contratar acho que mais mil, né? Mais mil funcionários. Mil funcionários para atender a demanda dos pedidos online. Então, acrescentaria nisso aí, nesse lado dos fundos imobiliários, né, setor de logística. Tá conseguindo desempenhar bem aí um papel de crescimento, de atender, né, a seus clientes na forma de plataforma online. Sim. É um setor que dificilmente você vê parando, é difícil você ver uma notícia. Teve aquela greve dos caminhoneiros um tempo atrás que afetou diversos setores, mas muito difícil. É mais uma vez questão de política que eles vão sofrer, mas em relação a crises, quase é baixo, né? Muito baixo. Sim. É que também, a gente agora está abordando a questão dos fundos imobiliários, eu gosto muito também por causa do setor logístico, porque além dele não parar, muitas dessas empresas já têm um transporte logístico particular. Não tem que mais depender dos correios, que fica com o produto parado em São Paulo durante 3 anos. Curitiba. É, fica preso em Curitiba. Então, são empresas que não param, né, nessa questão, porque tem o seu atendimento privado, então, automaticamente, seus funcionários recebendo normalmente, eles vão continuar entregando normalmente. Eu tenho o XPLG, que é um fundo de galpões logísticos, que eu sou muito fã. Caiu muito agora nesse período do coronavírus, eu gostei muito dessa queda, ele está até um pouco abaixo do seu valor patrimonial. Sardinhas ficam eufóricos sem saber que aquilo ali é bom, é positivo. Felizmente, os pequenos investidores que compraram lá nos 120 mil pontos do Ibovespa, lá no alto do índice WIFIX, infelizmente deve estar sofrendo um pouco agora, mas quem tem a visão de longo prazo, que é o que a gente sempre informa para vocês aqui, pensarem sempre no longo prazo, essas quedas são sempre oportunidades. Sendo uma empresa boa, ela caindo de preço, isso é uma oportunidade tanto para vocês. Um outro setor, que também do setor de fundo imobiliário, que caiu muito, estão todos abaixo do seu valor patrimonial, mas eu acredito que seja por questão de curto prazo do coronavírus, é o setor de shoppings. Setor de, porque muitos dos shoppings, infelizmente, estão fechados. Então, em decorrência disso, alguns fundos imobiliários já informaram que não vão pagar dividendos. Eu já recebi alguns e-mails informando que eu não vou receber dividendos. Fico um pouco triste, porque os dividendos é a oitava maravilha do mundo. Ah, isso aí. Mas pensando no longo prazo, se ele está fechado agora, quando voltar... Pensa como uma promoção. Se está caindo o preço, você que tem uma reserva guardada aí, analisa o fundo. Porque o shopping não vai ficar fechado para sempre. Imagina um shopping fechado para sempre. É quase... Difícil. Lembrando que os fundos imobiliários ele paga mensalmente uma cota, né? Um dividendo proporcional à cota. Então todo mês, dependendo da quantidade que você tenha de cotas do fundo, você recebe um aluguel do fundo. Para quem visa montar uma carteira pagadora de dividendos, há se considerar ter uns fundos imobiliários para poder auxiliar nessa questão. Ter uns 50%, 50 fundos imobiliários. Tem gente que fala que pode se dividir até 25% de ações, 25% de fundos imobiliários, 25% de renda fixa e 25% de fundo de reserva, né? Para casos de crise, assim, você precisar aparecer uma oportunidade boa, né? Para você comprar uma ação barata, você investir. Mas a gente que está mais tempo querendo ensinar, assim, né? Para pessoas que estão iniciando na bolsa, com certeza vocês não têm algum ou muitos de vocês não têm essa reserva. Então vai ser 50-50 mesmo, ações e fundos e fé. Fica meio assim no início, meio desgovernado, a carteira não fica totalmente regular, mas tem que sempre focar aí no longo prazo. Fechamos então por hoje, vocês querem falar mais de algum fundo imobiliário? Ah, então, queria falar, eu, Rodrigo, a minha primeira experiência no podcast, eu gostei do bate-papo aqui, achei bastante esclarecedor, a gente abordou alguns assuntos que tá aí, né, acontecendo hoje em dia. Explicamos um pouco sobre renda fixa, variável. Espero nos próximos podcasts a gente passar e sanar dúvidas aí. Vocês que estiverem com dúvidas, quiserem que a gente aborde algum assunto específico, a gente tem a nossa página no Instagram, que é a Farpela Invest. E a gente está sempre colocando lá as perguntas, lá, fale conosco. A gente está sempre respondendo. Pode chamar no direct, pode tirar as dúvidas. A gente vai estar respondendo vocês. A finalidade do podcast da empresa, né, Farpela Invest, é justamente educar. entendeu? Fazer o cidadão, né, o povo brasileiro acordar, despertar e entender que o banco não é inimigo, entendeu? Saber que o investimento não é um bicho de sete cabeças. Sim. Tem pessoas que, se tirar o dinheiro da poupança, é da poupança para o colchão, para que ali é seguro. A pessoa não pensa em investir, em conhecer que é nem uma renda fixa, entendeu? Às vezes conversa com o gerente do banco, o gerente quer explicar como é que é e tal, acha que o gerente está querendo enganar e tal. Então essa aqui, esse bate-papo que a gente está fazendo e falando um pouco da empresa, é mais para vocês se educarem, né, de forma financeira aí. E dessa forma também a gente está crescendo profissionalmente, entendeu? Acho que é um pouco do futuro que o Brasil quer, todos os brasileiros querem, né? Cada um ser independente financeiramente. O brasileiro tem um espírito empreendedor, tem um espírito de luta, entendeu? Passa por dificuldade aí, tá sempre sorrindo, brincando. Então acho que foi válido aqui o podcast. Queria agradecer a presença de vocês aqui também. Sim, nós é que também agradecemos por a ilustre presença. A ilustre presença aqui do Rodrigo, um dos sócios fundadores do Farpela Invest, que é o que deu o nome, que fluiu com o nome para a página. Então, sigam a gente lá na página do Instagram, @FarpelaInvest. Em breve teremos Twitter também. Também teremos Twitter, a gente já estamos pensando nisso aí, é o nosso investimento por curto prazo. Canal no YouTube, estamos planejando aí, tá sendo feito. E mais para frente também, já vou deixando vocês cientes que vamos fazer um sorteio de um livro, mas mais para frente a gente vai dar chegando aí. Chegando aos 1.000 seguidores no Instagram. É, tem que botar uma. Vamos deixar a meta aberta. Vamos deixar a meta aberta aí, igual a Dilma. Vamos deixar aí a meta aberta. Quer deixar também suas palavras finais, Danilo? Lembrando, né? Foco no longo prazo, diversifique sua carteira e é isso aí. Analise, tenha sempre calma. Analisando, estudando. Não se assuste com o mercado em baixa, que é sim, montanha-russa mesmo, ainda mais o mercado brasileiro. E é isso. Mais uma vez, dizer também que o que a gente disse sobre as empresas aqui não é indicação de nada. Não saiam comprando o que a gente falou. Analise, vocês mesmos tentam analisar, aprendam, busquem informação, conhecimento. E lá na página a gente está auxiliando vocês de tantas formas, tanto de renda fixa quanto de renda variável, mas vamos abrir questions lá também para o nosso próximo tema do podcast. Vamos deixar vocês escolherem para a gente o que a gente pode abordar. Então, fechamos por hoje? Fechamos. Então, bora? Deixa uma farpela hoje. Um abraço a todos.